2, Salvador, bom dia, tá 3520. Vai passar assim pra baixar o trabalho. Tá 3520, bom dia, tá livre o pouso na 10. O vento é 10 graus, 089. Gente, livre pouso na 10, tá 3520. Tan 3520, no solo ao 54, chama o solo 121 no decimal 9. 219, obrigado. 3399, pronto, pode estar ao centro. 3399, ciente, está autorizada a decolagem da 10, o vento é 1000 graus, 79. Decolagem 10, da 3399.